opção. De um lado para o outro sem destino então. Sabia do meu valor de compor, talvez expor, envolvido pela música, pela rima. Só me via tocando, fazendo, mostrando nos eventos cada vez mais, representando. Sempre gostei de festa, reunir multidão, ver todo mundo unido para nós satisfação. Gastava, panfletava nas ideias, viajava. Muitos pra criticar, pouco pra me apoiar. A volta comunidade, local, muitos fogos e tal. Loucura o dia inteiro no campão do mosqueteiro. Carlos, sou desordeiro, hoje em dia rimador. Quem já foi baloeiro? Revira, vira, volta da vida. O mundo gira, gira e como gira. O rap tá crescendo, vários manos se envolvendo. Está chegando a nossa hora. Rap é nossa agora, é atitude, proceder onde iremos vencer. BNC, vários irmão, preste atenção, segue bom. O rap tá crescendo, vários manos se envolvendo. Está chegando a nossa hora. Rap é nossa agora, é atitude, proceder onde iremos vencer. BNC, vários irmão, preste atenção, segue bom. Envolvido no rap, Tiana é meu nome. Não troquei a minha bola, mas ganhei o microfone. Dia a dia, fora, sempre achei da hora. Paulistinha em ação, cada jogo uma emoção. Dribando ou rimando, também sou do hip hop. Vários doidos na sequência pra aumentar nosso ibope. Deixei minha marcação por aí, não vou competir e se distrair. Eu rimo a minha própria história. Coisas boas da memória também quero guardar. Eu pretendo melhorar, ver o gueto agitar. Quando o nosso som rolar, conexão local. Essa é minha história da nossa quebrada. Pra brindar esse momento para a cerveja gelada. Junto com a rapaziada sentada no escadão, trocando uma ideia pra não perder a tradição. O rap tá crescendo, vários manos se envolvendo. Está chegando a nossa hora. Rap é nossa agora, é atitude, proceder onde iremos vencer. BNC, vários irmãos, preste atenção, segue bom. O rap tá crescendo, vários manos se envolvendo. Está chegando a nossa hora. Rap é nossa agora, é atitude, proceder onde iremos vencer. BNC, vários irmãos, preste atenção, segue bom. É passa a bola, sangue bom. Meu drible é a rima. A família é sempre unida, o trabalho justifica. Periferia é talento, tanto quanto escondido. E sobre no rap na bola, habilidade é preciso. Assim faz o compromisso, para nós é uma conquista. RAP, a sigla que liga, tudo é uma experiência realmente de mil grau. Vulgo, zóio, conexão local. Porque o rap está crescendo, vários manos se envolvendo, que é aquilo? Tá todo mundo envolvido. O rap tá crescendo, vários manos se envolvendo. Está chegando a nossa hora. Rap é nossa agora, é atitude, proceder onde iremos vencer. BNC, vários irmãos, preste atenção, segue bom. O rap tá crescendo, vários manos se envolvendo. Está chegando a nossa hora. Rap é nossa agora, é atitude, proceder onde iremos vencer. BNC, vários irmãos, preste atenção, sangue bom. Rumo à grande conquista, eu também tô sangue bom. Eu sou Claudio Conexão, eu mando salve pros irmãos. Seja aqui ou na Fuçá, ou em qualquer lugar. Importante é nós na fita, vacilou, já toma a pica. Pode crer que eu tô na fita.